Demorou, ha. Coração de fogo, masteriza um jogo com bravura. Sua armadura, sua cultura, sua estrutura é candura. Basicamente magistral, a sessão recíproca em combinação da ciência emocional. Satisfação barral na contenção, prerrogativa selvática, intuição magmática, matemática, flui em prática. Assassina elegância automática, como um dom, com a patrão. Qualquer coisa que vale a deliberativa de gargalhadas. Visitas a múltiplas estações federativas. Só cita implica remete. Empreendimentos que nem irão de Setum, microfull, inclusive FDF cru. Tomando continente, tal Subaru. O fluxo digita dólares, reais, libras esterlinas. Pepitas na conta, corrente com um micro. Acidente, ocidente, tipo Nemesis, catastrófico. O Oriente me orienta. Patentes patrocinando invenções tecno-poéticas. Em eletrônico, mutante de menta. Visualizações obstinadas, batalhas sagradas. Em contrapartida da risca, vida violenta. Quando tu pisca, o mundo se movimenta e muda. São como sorrisos da sua filha, maravilhas substanciais em águas profundas. E o que me resta nesta vida leste são aventuras passionais, embriaguez insólitas em licores vaginais. Epopeias exóticas com lobas, leoas, linces e cobras. Veneno, sangue me renova, tal meridionais minerais. Aculturas me faz, exerço, desço agulha sobre os pontos vitais. Sete portais se pontificiam. Imperismo psíquico, metropolitana magia. Molestações moleculares sobre acrobacias militares. Estratégias singulares em Paris pra possuir a terra, o fogo, o ar e os mares. Nos palmares da mão Matrix. Cor em fogo, o tiri puro piacere. Lirico rameri, fermo compro alacciare. Porta più stelle, stesso facele. Presto voglio incontrare, in piede. Intendo amaggiare, prende prima o gele. Corações de fogo, masteriza um jogo. Vive o vento, curas e bênçãos. E sincronicidade do sentimento. Cada é um, e um é base do momento. Da vida, morte, luz, espaço e tempo. Corações de fogo, masteriza um jogo. Vive o vento, curas e bênçãos. Sincronicidade do sentimento. Cada é um, e um é base do momento. Da vida, morte, luz, espaço e tempo. Hots of fire, imo queima tal caia. Avitino diz a sagra, batalha que trizo. Rua montanha lírico, cinematic. No game trick, it grafite em bolhas. Esprema gemas que Tiffany. O tiro tubara, similhas ao forte. Repose em neon de cu. Microbeats, classic, lecture, masses. Coleção, sexo, pose, detect, flow. For the next souls, on balance and cool. Viscoscope, paragraph, trash, on full true classes. Arrows of terror, visions on my arrow, no fairies. Vocabulary marvelous, with more witch, craft than Harry. Potters, more terrorists. This resonant kid, Komolu treasures. When blast, provoke, triple seven, solar touch. When such a search, I feel the murmur of reply. Rise your life as heart of fire. Bear for life in third eyes. Stand strong on my, yeah. Corações de fogo, masteriza o jogo, vive o vento. Curas e bênçãos, sincronicidade do sentimento. Cada é um e um é base do momento. Da vida, morte, luz, espaço e tempo. Coração de fogo, masteriza o jogo, vive o vento. Curas e bênçãos, sincronicidade do sentimento. Cada um é um e um é base do momento. Da vida, morte, luz, espaço e tempo.